idade. Rapa já nem trazem novidade. Muitos falam sei que não é verdade. Brother nem de ponto nem metade. Muitos querem ter rivalidade. Vejo poucos com capacidade. Não tô aqui pra fazer amizade. Tô no mesmo sítio na cidade. Tô no mesmo sítio na cidade. Rapa já nem trazem novidade. Muitos falam sei que não é verdade. Brother nem de ponto nem metade. Muitos querem ter rivalidade. Vejo poucos com capacidade. Não tô aqui pra fazer amizade. Tô no mesmo sítio na cidade. Tô muito à frente desses niggas. Mesmo se eu fosse nascer daqui um ano, eu tava à frente desses niggas. Se o gato é prenda, eu sou pantera, nigga. Vais pensar que eu tenho 7 vidas. Que as vidas baitam terra com esses gigas. Toda verdade era de mentiras. Yeah, bora lá fazer isto então como deve ser. Nigga, fui abençoado que não falta talento. Tô cuspindo para todos os lados, tipo a rosa de vento. Só vi dicas do teu lado, mas sem ressentimentos. Porque esse teu álbum, coitado, nigga, os meus sentimentos. Chegaste ao fim do teu reinado, mas eu nem tava atento. Cheguei no estúdio atrasado, mas eu troco no tempo. Uma dama do meu lado, outro no pensamento. Às vezes queria ser clonado para viver dois momentos. Agora chila. Só com os primas de dentro. Se eu dormir fora, eu nunca cuspo lá dentro. Yeah. Um rala para as minhas tropas que estão lá dentro. Entre parentes, família, amigos, entre parentes. Nem tudo é muito aparente. Eu tenho bradas que nem sequer são parentes. Se assunto é rap, eu tenho a patente. Entre aspas, o meu nome, estou no mesmo sítio de sempre. Tô no mesmo sítio da cidade, rapaz já nem trazem novidade. Muitos falam sei que não é verdade, brother nem de ponto nem metade. Muitos querem ter rivalidade, vejo poucos com capacidade. Não tô aqui pra fazer amizade, tô no mesmo sítio da cidade. Tô no mesmo sítio da cidade, rapaz já nem trazem novidade. Muitos falam sei que não é verdade, brother nem de ponto nem metade. Muitos querem ter rivalidade, vejo poucos com capacidade. Não tô aqui pra fazer amizade, tô no mesmo sítio da cidade. Só sou tentar, mas só topos de cama. Bitches, o nigga não há. Da Vinci dentro da cama, três monalisas em cada semana. Dentro de elite paisana, desde os bairros de Mavama. Homem do ano sem dar muita cana, vim pra tirar mais proveito que fama. Dentro da zona, na mesma rotina. Dentro do copo, Bacardi com lima. Primeira liga, com amor à camisa. Tu não tens ombros, pras minhas divisas. Um telefonema, diz-me o que precisas. No mesmo sítio, mas sem dar nas vistas. Foda o sistema, pergunta à juíza. Como Da Vinci, melhor dos artistas. Na rua onde pisas, tu nunca vais ser favorito. Não és melhor do teu bairro, quanto mais do distrito. Tu falas, eu não acredito. Que a Xelenda vais virar mito. Estás todo fedido. Isso não é bonito. Tô no mesmo sítio da cidade, yeah. Rapaz já nem trazem novidade, yeah. Muitos falam sei que não é verdade, yeah. Brother nem de ponto nem metade, yeah. Muitos querem ter rivalidade, yeah. Vejo poucos com capacidade, yeah. Não tô aqui pra fazer amizade, yeah. Tô no mesmo sítio da cidade, yeah. Tô no mesmo sítio da cidade, yeah. Rapaz já nem trazem novidade, yeah. Muitos falam sei que não é verdade, yeah. Brother nem de ponto nem metade, yeah. Muitos querem ter rivalidade, yeah. Vejo poucos com capacidade, yeah. Não tô aqui pra fazer amizade, yeah. Tô no mesmo sítio da cidade, yeah.